Agora vou-me levantar, vestir, comer e pôr-me a andar. Já se faz tarde, é muito tarde, são 3 da tarde. E eu para aqui a sonhar com 2 bois. Já se faz tarde, é muito tarde, ainda agora era dia e caiu a noite. Deixei-me ficar para ver onde é que isto ia dar. E não vai longe, tal como eu não vou longe. E pensar no que fomos os dois. Não vou longe, nada longe. Vou esquecer os tais planos para depois. Entrei para dentro. Emparedado no teu, a ser.